CD produzido e mixado por DJ Milk. DJ P1, arrepia toda essa galera pra dançar, meu irmãozão. Não quero ver ninguém parado. Falou!